casa mal e solta o som e vamos dançar forró, menino. Meu velho chegou, papai. MC Mari, traça mais um aí, papai. Eu sei o que tu quer, é só me chamar que eu vou. Só não vem com conversinha dessa história de amor. Eu sei tu é safado e tu não vai me acompanhar. É pedido pros irmãos e por maloca vai sentar. Tchau. Maria, boca, não vai vigiar. Já já acabará. Vai com e aproveita, vai com o só me chama que eu vou, mas só não vem com conversinha dessa história de amor. Eu sei tu é safado e tu não vai me acompanhar, mas é pedido pros irmãos e pro maloca vai sentar. Minha boca não vai eu vigiar, bandida da quebrada, bota pose no malandro. Minha xereca é de mel, eu nem sentei, já tava fora. Gostei pra poucas ideias, pro maloca tô sentado. Vai socar, socadinha, que delícia, vai socar. Aproveita o rio de papai. Grava aí, R17 fugindo o cavaco. Aqui CDs, load CDs. Oh, rapaz, vai.